Agora, como cidadão, não deixo de ter o direito de demonstrar a minha estranheza quando vejo, por exemplo, o acompanhamento de uma obra, como aquela que anda a ser feita na cidade, para entregar, às vezes estão três elementos da GNR a fazer esse acompanhamento. E estão a acontecer outras obras públicas noutros locais da cidade, com igual ou pior perturbação do normal de funcionamento do trânsito na cidade, e onde não há acompanhamento policial. Há situações que não podem ser descuradas por causa de dar preferência a serviços gratificados que são úteis aos elementos da GNR. E também é preciso verificar se os critérios que levam a que determinadas obras sejam acompanhadas não deveriam também impor que as outras obras com igual impacto no funcionamento normal do trânsito da cidade não tivessem também que ter idêntico acompanhamento ou pelo menos distribuição de recursos de modo proporcional à gravidade e ao impacto que essas obras têm.